bicho pega. Se ficar, o bicho come. Desculpa, meu bem, não gosto de garoto. Eu gosto é de homem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Desculpa, meu bem, não gosto de garoto. Eu gosto é de homem. Presta atenção, ouça o que eu digo. Mulher insatisfeita é um perigo. Gosto de tudo que me dê prazer. Tá mais do que na hora de aprender. Me pega de jeito ou não pega. Ou faz direito ou não faz. Não sabe brincar, não brinca. Feijão com arroz não me satisfaz. Me pega de jeito ou não pega. Ou faz direito ou não faz. Não sabe brincar, não brinca. Feijão com arroz eu não quero mais. Não é tá do lado, é tá dentro. Se quer me ver de joelhos, vou te dar mais um conselho. Que de repente dá tempo, tá junto. Não é tá do lado, é tá dentro. Presta atenção, ouça o que eu digo. Mulher insatisfeita é um perigo. Gosto de tudo que me dê prazer. Tá mais do que na hora de aprender.